A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Para quem hoje está acostumado com o fascínio dos maravilhosos gráficos do Xbox, do Nintendo Wii e o PlayStation, com certeza preferiam ter os seus testículos ali de pouco uso cozidos numa panela do que ter de fazer uma viagem ao passado num DeLorean para ter que jogar aqueles antigos consoles como o Atari e o Odyssey. Mas naquela época não havia nada mais avançado do que aquilo, e era fantástico acelerar ali pelos sinuosos circuitos do Enduro, ou correr por aqueles labirintos cheios de perigo com o Pac-Man, né? Isso é mais coloridinho e tal, já era algo interessante. Ou voar sobre os rios caudalosos e abatendo helicópteros ali, ou porta-aviões, e ainda ter que fazer um abastecimento em pleno ar com o River Raid. Muitos falavam River Raid também, né? Mas hoje, olhando pra trás, eu confesso que me dá uma certa decepção comigo mesmo, pois o Enduro nada mais é, né, do que aquele carro que parecia uma barata, porque parecia uma barata de fato, né? Parecia muito, principalmente os softwares que não era desenvolvido pela Atari. Tinha os genéricos dos carros que mais feios ainda. Piores ainda. O pessoal faz filme de jogos de videogame, ninguém se meteu a fazer um filme com o Enduro, né? Não dá, né, cara? De um lado pro outro. Aí a tela fica preta, a tela fica branca. Neva. E você tem que acreditar que é neve, que passou num túnel. Terrível aquilo. E o único movimento que tinha era que é direito, à esquerda, né? Desviando de um carrinho igualmente mal desenhado ali, né, Val? Já falamos aqui no Agente 86 do Atari, lá no episódio número 15. Embora adorássemos tudo aquilo, vemos hoje que era ruim mesmo, né? Era uma bosta aquilo lá. Muito, né? muito ruim. Mas o que mais me movia a meter um processo na Atari era pelas embalagens dos cartuchos. Você se lembra como eram as embalagens? Nossa, cara, eram desenhos maravilhosos. Exatamente, né? Você via na caixa ali de cartucho uma ilustração irada de espaçonave trocando tiro com o infinito cosmo. Aí você tirava a merda do cartucho de dentro da caixa, enfiava no genérico do Atari, né, o Dactar. E se deparava com 4 pixels brigando na tela. Aquilo era uma bosta, gente. Mas nem só de ingenuidade vivia ali o mundo dos 8-bits, meu caro Walter. Porque em 1983, a Universal Games Corporation programou para a Atari, possivelmente dentro de um prostíbulo isso aí, viu, cara? Porque e os seus desenvolvedores deveriam estar sob efeito de LSD. Verdade. A droga famosa na época. Um jogo que foi, dentre os adolescentes, de pelo na mão, a maior expressão da pornografia. Tudo isso num mundo que ainda não havia internet e tínhamos que nos virar ali no banheiro com as fotos daquelas moças das caixas de tinta de cabelo. E esse jogo que eu tô falando aí, desenvolvido pela Universal, é o famoso X-Men. Chamavam de X-Men? É, era X-Men, mas nós idiotas chamávamos de X-Men. Eu joguei muito, fiquei magro com aquele cartucho que eu peguei na locadora e nunca mais devolvi. Minha mãe até me levou numa benzedeira pra ver o que tava acontecendo comigo, cara. Fiquei magrinho mesmo. Bem, pois bem, o X-Men, eu vou falar X-Men, tá? Tá. Ele consistia em uma cópia escarada do Pac-Man. Exato. No qual um homem nu, com um membro em posição de alerta, ele percorria ali um labirinto com tesouras, dentaduras também, né? E tinha também alguns alicates. Isso era doentio. Todos tentando destruir o nosso herói, né? E seu bem mais precioso, que era ali o seu pênis, of course. E se o bonequinho em traje de Adão não fosse capado por aqueles instrumentos de horror e chegasse a um determinado ponto da tela, ele iria para uma outra fase, aí sim, cara, onde ele encontrava uma mulher nua. Não, peraí. Desse jeito, quem tá ouvindo vai achar que uma gostosona estava esperando o sujeitinho totalmente nua. A mulher desse jogo era uma coisa esquisita, feita ali por uns 16 quadradinhos, que pra gente na época era como um filme da Tchutcholina, né? Mas se vemos hoje, com certeza nos inspiraríamos muito mais com a mulher do Leite Moça. Agora o som bem. Uma vez dentro da sala ali, com essa Miss baixa resolução, o jogador ele tinha que fazer no joystick um movimento pra direita e pra esquerda, lembra, né? Vocês lembram disso, né, amigos? Eu lembro, cara. Ó, a gente colocou um videozinho no nosso site pra vocês verem a insanidade que era aquele jogo, gente. E naquela altura da vida, se fosse pra frente e pra trás, nos tornaríamos grandes campeões devido àquela habilidade ali já adquirida com outra atividade nos também. Nos banheiros, né? Isso, pra frente e pra trás. E esse movimento com o joystick, ele determinava a velocidade que o bizarro casal ali faria amor numa das cenas mais doentias que o entretenimento juvenil pornô já pôde produzir. O ouvinte Ricardo Fontarello nos falou por e-mail que ele trocou o jogo por uma coleção de revistas de sacanagem, mas foi obrigado a devolver quando o moleque que lhe deu o cartucho se sentiu lesado, pois as revistas estavam petrificadas. Era comum também, né? A prática de transformar uma revista em um pedaço de mármore. A Priscila Araújo, ela nos falou que o irmão jogava escondido dos pais de madrugada e que quase perdeu um ano letivo e ganhou até uma anemia por conta desse jogo. Realmente se excitava por coisas menores naquela época, cara, né? Que insanidade. Ouvindo do Agente em 86, nossa fanpage lá no Facebook, está lá para você curtir. Fazendo isso, vocês vão ficar ligados nos episódios que vão rolar. Aí dá para vocês mandarem suas histórias. O nosso e-mail, falecom@agenteem86.com.br, está aberto para sugestões de episódios. Este podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem mandou a dica do X-Men foi o Ricardo Fontarello. Sabe que pra mim, o X-Men... Você jogava? Não, não, X-Men? É porque eu não tive videogame, né? Era uma lenda. Não, na casa dos amigos. Não, mas eu ficava sempre naquela... Não, porque o X-Men realmente ele era meio que um Dark Side of the Moon, assim. Ah, era muito difícil, era raro. Ah, era quase que uma lenda. Ah, fulano de tal tem um X-Men. Outra coisa que era muito mais falado do que realmente praticado. Exato. Né? Então, eu te confesso que eu só fui ver muitos anos depois no YouTube, porque inclusive, não tinha contato. Eu achava que era mentira, que aquele jogo não existia, porque eu só falava, até que eu debrucei as minhas mãos em um. Ah, você? Quer dizer que depois você ficou só no... Pois é, cara. No joystick ali. É que jogar Decathlon e X-Men dava calo na palma no das meio mãos. Da mão, né? Realmente algumas pessoas tinham uma bolha d'água estourada. Eu tinha assim. Uma chaga, parecia que eu tinha sido crucificado. Então... Agora, alugar aquilo não era fácil, pois as locadoras, tal como para pegar filme de sacanagem, exigia a permissão dos pais, né? Ah, é? O cartucho era para maiores de 18 anos. E como é que você ia pedir para sua mãe para alugar aquilo? Você não ia falar, mãe, eu quero pegar um cartucho de putaria. Ô, Walter, locadora perto da sua casa, por acaso era uma daquelas que tinha uma cortininha pra entrar no lado X da história? Tinha o reservado de putaria, sim. Aquilo era interessante, né? Eu gostava muito daquele jogo, tanto que quando alguém me perguntava se eu era virgem, eu dizia que não, pois, na minha cabeça, fazer coisas com a mulher pixelizada do X-Men contava como experiência sexual.